sente, o conteúdo da minha coleção ficou esvaziado pelas intervenções dos intervenientes anteriores, fundamentalmente o Dr. Feijó e o Dr. Ivo. Mas, de qualquer maneira, peço a compreensão do auditório no sentido de, em alguma ocasião, se eu estiver a ser muito repetitivo, mas acho que a pertinência dos assuntos a abordar, a pertinência dos assuntos a abordar, obriga a voltar a falar sobre essas questões. Portanto, eu começaria por definir o cadastro de terras. Em meu entender, o cadastro é o registro público de prédios rústicos e urbanos de uma localidade ou região, com a descrição da sua extensão, qualidade e valor, bem como os factos jurídicos a elas respeitados. Naturalmente, existem outras definições, mas eu penso que essa é curta, mas bastante elucidativa. De qualquer maneira, também não podíamos entrar, não podemos falar do Cadastro Nacional de Terras sem falarmos da Lei 21C/92. Esta lei, durante muito tempo, foi considerada a Lei de Terras, a nossa Lei de Terras, e com base nela foram concedidos muitos, muitos terrenos, e por essa razão, penso que ela tem que ser tida aqui na altura de falar sobre as questões ligadas ao Cadastro Nacional de Terras. As razões que estiveram na origem do aparecimento da Lei 9.04 foram bem esclarecidas pelo Dr. Feijó, pelo que não vou voltar a referir-me a isso, para dizer somente que a Lei 9.04, a Lei de Terras, no seu artigo 67, define as competências do órgão central para a gestão técnica das terras, em que destacamos a linha A, organizar e conservar o tombo, de modo a permitir a identificação de cada terreno, não só quanto à sua situação, como também quanto aos factos jurídicos sujeitos ao registro deles respeitados. A linha B, organizar e executar os trabalhos técnicos relativos à demarcação dos terrenos e aos erros. A linha C, organizar, executar e manter atualizado o cadastro geométrico. Então, destacamos apenas essas três linhas. O Decreto 5807, Regulamento Geral de Concessão de Terrenos, define no seu artigo 102, órgão de execução, que o órgão central para a gestão técnica de terras a que se refere o artigo 67 da Lei de Terras é o Instituto Geográfico e Cadastral da Nova. No ponto 2, diz: as operações de demarcação provisória e definitiva só podem ser executadas pelo Instituto Geográfico e Cadastral da Nova. Eu sublinho aqui: só podem ser executados pelo Instituto Geográfico e Cadastral da Nova. Ainda no regulamento, no artigo 134, no que refere às competências para a organização e instrução do processo de concessão, diz que o processo de concessão de terreno é organizado e instruído pelos serviços competentes do Instituto Geográfico e Cadastral da Nova, que depois submete a decisão da autoridade concedente. Eu gostaria de chamar aqui a atenção a esses três artigos, porque o não cumprimento desses pressupostos vai inevitavelmente levar-nos a que a gente não tenha constituído o Cadastro Nacional de Terras. Consciente das suas obrigações, o Instituto Geográfico Cadastral da Angola elaborou um Programa Nacional de Cadastro de Terras, cuja implementação tinha como objetivo principal criar uma base de dados georreferenciada com informação credível sobre caracterização do prédio, portanto a sua localização, área, etc., identificação do proprietário, dados fiscais, bem como aproveitamento útil e efetivo. Como o Dr. Feijó também se referiu, nós ainda não temos o cadastro único de terras. Porque, primeiro, continuam a existir concessões feitas alheias ao IGCA. Portanto, não cumprimento daqueles três artigos que eu referi. Algumas das concessões feitas por outras instituições, ou por essas instituições, não possuem requisitos técnicos que permitem a sua inclusão na base de dados. Portanto, essas, algumas das razões que impedem que nós tenhamos no país o cadastro único de terras. Hoje ainda não sabemos o que é que temos concedido, onde se localiza, e o que temos livre, ou o que faz parte ainda dos terrenos de Estado. Portanto, Neste momento, a base de dados desse ATEG registrou cerca de 1000 processos de concessão em todo o país, mas referimos-nos apenas aos processos que passaram pelo IGCA e submetidos naturalmente à autoridade concedente, no caso, o Sr. Ministro de Urbanismo e Habitação ou os seus governadores provinciais. Portanto, na prossecução dessa das nossas atividades, o IGCA, foram vistoriados cerca de 97 parcelas. Portanto, dessas 4000 parcelas foram conseguidas. E a constatação é de facto alarmante, porque o grau de aproveitamento dessas parcelas anda em torno de 40%. Quer dizer que temos muitas parcelas concedidas, muitos terrenos concedidos que não estão a ser objeto de aproveitamento. Relativamente aos constrangimentos na implementação do Programa Nacional de Cadastro, nós temos as questões ligadas à rede geodésica nacional. Portanto, sem uma rede geodésica coesa, nós não temos condições para produzir em seguida a cartografia dentro dos parâmetros internacionalmente aceitos. A rede geodésica que possuímos neste momento é a rede geodésica colonial, que foi produzida por várias instituições, a saber, a TOP, a TECAF, no interior do país. A missão geográfica e a missão hidrográfica no litoral do país. Essas redes, portanto, formando uma série de redes dispersas e não houve, no período colonial, a compensação dessas redes. Neste momento, o IGCA tem implantado, para suprir ou começar a suprir essa deficiência, tem implantado um projeto de implantação da rede de estações de referência, em que a primeira fase do projeto tem programado a implantação de 18 estações de referência, uma em cada capital provincial. Dessa rede de estações de referência, neste momento estão a funcionar 13, portanto, em pleno funcionamento. Duas foram deslocadas dos edifícios onde estavam montados por força de obras que delas foram feitas. E três têm pequenos problemas técnicos que penso serão supridos muito brevemente. Peço ao Instituto, a partir de abril, pôr à disposição ou apresentar oficialmente essa rede de estações de referência. De qualquer maneira, para algumas instituições já nós temos a possibilidade de elas acederem a esses dados e agirem pós-processamento. Outro grande constrangimento é a cartografia desatualizada que o país tem. A cartografia que o país tem é a cartografia que foi produzida há mais de 20 anos, à escala 100.000 em todo o país, por derivação foi também atualizada a cartografia à escala 250.000, 1.500.000. Neste momento, para fazer face a essa situação, o IGCA está a produzir, não atualizar, a produzir a cartografia à escala 1.10.000 da cidade de Luanda, e um exemplar de cada uma das folhas das capitais provinciais. Nós estamos a produzir uma carta de cada uma das capitais provinciais no intuito de engajar os nossos técnicos nas províncias relativamente à elaboração dessa cartografia, fundamentalmente no que diz respeito às atividades de campo. Outro grande constrangimento que já foi aqui aflorado é a classificação dos terrenos. Nós temos alguma dificuldade em saber onde está o carro urbano e começa do lado. Portanto, a ausência total de forais e também aquilo que a gente já foi abordando aqui, as questões ligadas à inexistência dos instrumentos de tratamento. Portanto, a questão do urbano e rural é fundamental porque assim saberemos quem é de facto competente para a atribuição daquele pedaço de terreno. O estando na área urbana tem eventualmente como competente para essa atribuição uma entidade diferente, se o mesmo pedaço de terreno sobre o lugar. Outra questão, outro constrangimento são as sobreposições. Portanto, em função das várias concessões, ou das concessões que estão sendo feitas por várias instituições, é frequente ocorrerem sobreposições. Felizmente, nós temos procurado debelar essas questões, mas é frequente, como disse, surgirem indivíduos, vários indivíduos com documentos passados por N instituições sobre o mesmo terreno. Em termos de perspectivas, então já me referi que está a proceder, o IGCA está a proceder à modernização da rede geodésica internacional. Além das 18 estações de referência, uma em cada um capital provincial, estamos agora a proceder ao adensamento ou à elaboração do projeto de adensamento das estações de referência. Portanto, o adensamento será feito de acordo com o desenvolvimento de cada região. Pensamos começar, se calhar, pelo litoral e outras faixas, como a faixa do caminho de ferro, por exemplo, as localidades que se encontram a faixa do caminho de ferro, etc. Portanto, em relação à atualização da cartografia, como disse, estamos a produzir a cartografia Escalão 10.000 de Luanda e uma folha de cada uma das capitais provinciais, mas já está contratado serviços para a atualização da cartografia de todas as capitais provinciais e, no futuro próximo, a produção da cartografia de todas as cidades, vilas e populações. Um ponto importante relativamente às perspectivas, aquilo que também já foi aqui aflorado, que é em coordenação com outras instituições que conhecem o património existente. Portanto, nós não podemos ter a realidade de dizer que os trabalhos que outras instituições estão a realizar não merecem, da nossa parte, qualquer atenção. Antes, pelo contrário. Todo o trabalho que está a ser feito, que foi feito até agora relativamente ao cadastramento de terras, mesmo aquelas que não têm os requisitos técnicos necessários para a sua inclusão na base de dados, devem ter sido feitos. Portanto, nós consideramos que é necessário que essas instituições encontrem um meio em coordenação, conhecer o património existente, fazer a sua avaliação e depois, então, constituir brigadas de vistoria, conforme diz o artigo 204 do regulamento, que teriam como objetivo detectar e participar as ocupações ilegais e outras infrações previstas nesse regulamento da concessão. Aqui pode transparecer que o objetivo é procurar ilegais, não é bem isso. A intenção é saber o que é que nós temos no terreno, saber exatamente o que é que está ocupado, por quem é que está ocupado, quem concedeu, quem não concedeu, isso acho que não interessa muito, mas saber exatamente o que ainda temos como terreno livre. A nível interno, é necessário aperfeiçoar o sistema de informação geográfica, o data center e a base de dados cadastral. Portanto, isso são tarefas também em curso do Instituto Geográfico Cadastral da Agora. Portanto, isso são as questões relativas ao Cadastro Nacional de Terras. Em relação às reservas fundiárias, creio que o Dr. Ivo já foi também muito claro. Gostaria, se calhar, apenas referir que a reserva fundiária do Estado é tida como terreno excluído do regime geral de ocupação, uso ou fruição, por pessoas singulares ou coletivas, em função da sua afetação total ou parcial. As reservas podem ser totais ou parciais. Nas reservas totais não é permitido qualquer forma de ocupação. Nas reservas parciais, são permitidas ocupações ou concessões desde que não colidam com os objetivos para os quais foi criado a reserva. Portanto, aqui temos no painel algumas reservas de Luanda. Notam-se aí sobreposições muito grosseiras, portanto, não são reservas já aprovadas. A maior parte delas, portanto, aquelas sobre sobreposição, são as reservas que foram propostas. Mas isso é a situação do ano, é a nossa base de dados relativamente às reservas fundiárias de Luanda. Naturalmente, cada uma delas, se tenta acedermos à base de dados, quando fazemos um clique, né, sobre esse desenho, nós teremos alguns dados técnicos sobre a reserva. Relativamente à sua situação, se já foi aprovada, aprovada, extensão, etc. A seguir temos parques e reservas. E relativamente à criação das reservas. Portanto, as reservas são da competência do governo. Portanto, propõe as reservas fundiárias que acha que devem ser criadas. O IGCA tem, segundo o artigo 25 do Regulamento Geral de Concessão de Terrenos, como obrigação a organização e a execução dos trabalhos técnicos relativos à delimitação e demarcação da reserva. Portanto, relativamente à proteção das reservas fundiárias, o IGCA tem apenas de proceder à demarcação. Infelizmente, segundo as normas utilizadas, que essas não são normas apenas utilizadas pelo IGCA, são internacionais, diria, o marco perimetral do REGA tem cerca de 180 centímetros. Portanto, é pelo que dizem as pessoas, não serve para que as pessoas ao longe vejam onde começa e acaba a reserva fundiária, mas de qualquer maneira é uma maneira que se encontrou para proteger a própria reserva, porque um monumento, quanto maior for o monumento, mais facilmente será suscetível a ações de vandalismo. O IGCA, na sua base de dados, tem nesse momento registradas 262 reservas, constituídas por 262 reservas, que abrange uma área total de 813.363 hectares. Portanto, é quanto me cumprir relatar. Aguardo as perguntas para eventuais explicações sobre questões que não tenham sido aqui devido a isso. Muito obrigado. Nós então passaríamos para o relator a seguir, que é o engenheiro Ricardo Almeida. Vai falar sobre o sistema biométrico de cadastramento, creio eu, o controle dos cidadãos nas áreas degradadas ao energia. O engenheiro Ricardo Almeida é licenciado em Engenharia Informática pela Universidade de Plymouth, no Reino Unido, tem 10 anos de experiência na implementação de sistemas e soluções tecnológicas da administração pública. Atualmente é empresário e presidente da empresa angolana 3GS Soluções SA, do ramo das tecnologias de informação e comunicação. Engenheiro Ricardo, por favor, a palavra é sua. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Portanto, eu vou falar sobre as tecnologias de informação como ferramenta de apoio no combate à ocupação ilegal de terrenos. Portanto, as tecnologias de informação têm tido um papel preponderante nos avanços da sociedade em geral. Como tal, não podemos deixar de ver que é inegável o seu apoio que tem dado na automatização, sistematização e consequente facilitação do trabalho humano. O tema das tecnologias de informação nos temas todos que foram abordados seria bastante extenso. Eu vou me concentrar simplesmente em como os sistemas de informação podem ajudar na proteção das reservas fundiárias e no controlo dos cidadãos em áreas degradadas ou em risco. Portanto, o problema da ocupação ilegal tem sido bastante debatido, falou-se bastante hoje sobre o assunto e é realmente uma grande preocupação. Atualmente, as reservas fundiárias ou áreas de proteção do Estado têm sido controladas por brigadas que se deslocam e fazem uma fiscalização no terreno, em que o sucesso desta forma de controlo está sempre dependente da quantidade de fiscais disponíveis, da dimensão do terreno a fiscalizar e dos meios assim afetos, conforme já foi falado. É precisamente neste sentido que as tecnologias de informação podem ajudar. Temos uma grande área de cobertura, temos poucos meios disponíveis e veremos então como é que isto pode automatizar para libertar um pouco o trabalho de se perder, se permite a expressão, tempo à procura da ocupação, para se detectar a ocupação e rapidamente se tentar controlá-la. Os sistemas de informação que podemos utilizar ou que podemos utilizar para este tipo de situação são basicamente dois. O sistema de informação geográfica, conforme o diretor-geral do IGCA acabou de mencionar, que é basicamente um sistema que visualiza ou disponibiliza fotografia, seja ela por satélite, seja ela aérea, e permite colocarmos camadas de informação por cima. Adicionalmente, sugerimos que o IGCA tenha o que estamos a chamar de um sistema de controle das reservas fundiárias, que é basicamente uma plataforma de vigilância. Felizmente, hoje em dia, a fotografia satélite, devido à enorme oferta de satélites, baixou consideravelmente o preço. Portanto, pode-se conseguir fotografias de alta resolução e algumas, de alta resolução a um preço consideravelmente baixo. Os sistemas de informação geográfica podem ser limitados com fotografias aéreas. Está também em curso, como ouvimos o Sr. Diretor-Geral a dizer, que a rede geodésica está a avançar. Então, isto vai permitir, efetivamente, fazer essa ligação das fotografias satélites e fotografias aéreas com a realidade no terreno. O que se pretende com estes sistemas será efetuar e registar toda a informação que está disponível, ou seja, dos limites das reservas fundiárias, organizá-la, regularizá-la e disponibilizar estas informações nos seus sistemas. Servirá também como um repositório histórico, com toda a informação cadastral e registral, sujeita às pesquisas espaciais ou tabulares. Permite, assim, detectar automaticamente novas construções que violem os limites atuais ou novas ocupações de terreno. Possibilitará também o referenciamento entre registros e mapas cadastrais, que estão também em desenvolvimento, como vimos, e permite adicionar uma facilidade muito interessante que estamos a chamar de linha do tempo. Como veremos no slide a seguir, hoje em dia já existem fotografias satélite ao longo dos anos que poderemos facilmente adquirir. E isto vai permitir termos percepção de como é que as coisas têm evoluído. Adicionalmente, facilita a interligação dos dados registrados com outros registros territoriais ou outros sistemas que existem e estejam em desenvolvimento do curso, e também permitirá a pesquisa pública das reservas, dos sistemas e da ocupação e terrenos que possam existir. Temos aqui um exemplo conseguido facilmente por ferramentas gratuitas disponibilizadas pela Google, em que podemos ver a evolução ao longo dos anos da reserva fundiária de Pita. O polígono que aí está demarcado de forma um pouco grosseira para facilitar a visualização, com as informações facilmente disponibilizadas. A ideia é que, com este sistema de informação geográfica que já está em curso, com o sistema de controle das reservas fundiárias, se possa controlar e evitar, ou pelo menos prevenir, esta evolução. Como podemos ver, de 2008 a 2010 ainda havia algum controle, de 2010 a 2013 ficou totalmente descontrolado. Vemos também, conforme foi falando durante a intervenção da manhã, que houve aqui já alguma tentativa de bloqueamento e continua a haver, mesmo em zonas que me parecem estar reservadas ou pelo menos seguras. Portanto, é com isto que queremos dizer que a linha do tempo que o sistema desta natureza pode permitir pode ajudar também, em alguns dos casos que aqui se falaram, da resolução de litígios sobre a propriedade de quem era e como é que é hoje. Passando a falar um pouco sobre o controle dos cidadãos em áreas degradadas ou de risco, ou em outras áreas em que sabemos que o Estado vai intervir, como se falou de manhã, existe uma tendência para a ocupação. Infelizmente é sabido e é conhecido que quando se anuncia uma reserva, quando se anuncia que se vai fazer uma determinada estrada, ou que vai haver uma determinada infraestrutura pública, ou que vai haver um realojamento, existe infelizmente a tendência de uma ocupação destes terrenos para se poderem beneficiar de alguma forma, quer seja com novas casas, com novos terrenos ou algum tipo de recompensa financeira. Para ajudar neste sentido, nós propomos a utilização de três tipos de sistemas. O sistema de informação geográfica, que é o sistema que vai permitir a visualização gráfica dos terrenos. Um sistema de cadastramento inequívoco biométrico, que é basicamente um sistema em que se vai capturar os dados biométricos, em que se, por exemplo, fotografia e impressão digital e todo outro tipo de dados biográficos dos cidadãos nestas áreas, e assim criar o que estamos a chamar de uma base de dados nacional do realojamento. A ideia disto é, se a pessoa já está devidamente cadastrada, se já beneficiou de algum tipo de realojamento, de algum tipo de indenização, ou já ocupou, já foi cadastrado em algum tipo destes programas do Estado, não deve ou não pode beneficiar do futuro dos sistemas. Desculpa, dos programas. Damos aqui um exemplo do que poderia ser a metodologia de cadastramento. A partir do momento em que se termina uma nova reserva familiar, uma nova reserva de Estado, uma área a ser realojada, uma área de risco, uma zona que deve ser reservada para que, no futuro, o Estado possa construir qualquer tipo de infraestrutura, a ideia é capturar imediatamente uma fotografia, seja ela aérea ou seja ela de satélite, da área em que está. Com esta fotografia, passamos a ter, naquele momento do tempo, o retrato exato do que existe. Damos aqui alguns exemplos de ocupação já existente, em que estão delineadas. A partir do momento em que se determina que no dia, imaginemos, 1 de dezembro, determinada área vai sofrer uma ação de realojamento, por exemplo, então captura-se imediatamente esta área e passa-se então a cadastrar as pessoas que lá estão, com recurso a ferramentas de cadastramento biométrico. Portanto, a ideia é criar brigadas que possam lá ir imediatamente e rapidamente fazer a captura destas pessoas, sejam os dados biográficos, os seus dados biométricos, bem como guardar todo e qualquer tipo de documentação que possam ter. Portanto, com estes dados, é depois alimentar esta possível base de dados nacional do realojamento. O que se propõe são brigadas que tenham postos similares a estes, são postos móveis, em que se pode capturar as impressões digitais, se pode fazer e gravar a assinatura do cadastrado, fotografar as pessoas, seja o chefe de fotografia familiar, bem como o fotógrafo familiar, e digitalizar qualquer tipo de documentação de suporte que exista, bilhete de identidade, qualquer tipo de documentação dos próprios terrenos. Portanto, é depois centralizar toda esta informação numa base de dados central. Quer seja informação biográfica, quer seja informação biométrica, bem como toda a informação pessoal, conforme falei. Portanto, tendo as impressões digitais sido capturadas, é possível que esta base de dados de cadastramento nacional guarde e se passe a ser uma base de dados ágil, em que permitimos fazer comparações. Sempre que houver uma nova atividade de cadastramento, o sistema vai em back-office permitir saber se esta pessoa já foi previamente cadastrada e se já recebeu qualquer tipo de apoio no passado. Acredito que, tendo isso, já tendo o cidadão beneficiado de uma habitação ou de uma indenização, não possa então candidatar-se de futuro a receber qualquer outro tipo de ajuda. Adicionalmente, nas áreas em que as pessoas são realojadas, também existe a tendência de se vender que se tenha recebido uma nova casa, de se vender a residência. Caso se deseje, toda esta informação fica cadastrada e pode-se conferir se o novo ou se o atual proprietário ou residente da habitação, se é efetivamente a pessoa a quem foi atribuída a residência. Portanto, em jeito de resumo, gostaria só de passar aqui em revista novamente a problemática identificada e as possíveis soluções. Para a questão da ocupação das reservas fundiárias ou de qualquer área de intervenção do Estado, nós sugerimos o sistema de controle das reservas fundiárias, que há de trabalhar por cima dos sistemas de informação geográficos já existentes no IGCA. Para a questão da resolução do litígio de propriedade, aonde aplicável, utilizar-se essa questão da linha do tempo, sempre poderão ser compradas ou adquiridas fotografias satélite com determinada resolução para as áreas em questão, ao decorrer dos anos passados. Para o controle dos cidadãos em áreas de risco ou áreas degradadas, temos a questão dos sistemas de informação geográficas que permitem adquirir, no momento do anúncio, o que é que existia lá. Como sabemos, infelizmente, existe a tendência de ocupar e, portanto, acredito que, dessa forma, ficará salvaguardada essa questão. As pessoas que ocuparem a posterior à fotografia estarão, mais uma vez, na questão da ocupação ilegal de terrenos. O controle dos cidadãos a serem expropriados ou realojados, se assim devidamente adequados, portanto, também estão também abrangidos pela mesma questão, que é o sistema de informação geográfica, o cadastramento inequívoco biométrico, a base de dados nacional de realojamento e até a questão de entrega de documentos de alta segurança que evitem a inviabilidade ou falsificação dos mesmos. Adicionalmente, para prevenirmos e detectarmos futuras fraudes nesta questão, seja do realojamento ou de expropriação, contamos também com a base de dados nacional de realojamento. Portanto, com isto termino então a minha apresentação.